Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai arranjar o que fazer da vida, né? Podcast Whatever de volta por um milagre dos deuses, voltando depois de muito tempo. Tenho aqui na minha bancada para acompanhar-me para esse podcast de hoje, senhor Luiz Carlos Júnior Modeste. Boa noite, boa noite. E senhor Thiago Moura. E de volta após um longo e tenebroso inverno. Pois é, a gente vai falar de um podcast depois de um bom tempo, né, que nós estávamos sem acesso, com vários imprevistos. Nós gravamos até um podcast sobre Guardiões da Galáxia, mas o Ronan nos acusou de alguma coisa e roubou o áudio, não conseguimos postar. E vamos falar hoje ainda sobre super-heróis, mas dessa vez num outro patamar, né, vamos falar sobre os humanos dentro do universo super-heróis, né, aquelas pessoas ali que geralmente são coadjuvantes, ou são pessoas que não estão, de fato, no protagonismo da coisa, mas têm suas vidas modificadas por conta da ação desses heróis mascarados, né? E aí eu queria que o seu Modeste começasse, puxasse um personagem ou você acha interessante dentro desse universo de coadjuvantes, de humanos dentro de super-heróis. Então, pra começar, nenhum super-herói é mais arriscado você estar perto que o Demolidor, porque todo mundo que entra na vida do Demolidor se fode. Karen Page vendeu o segredo do Demolidor na Bose, sei lá que droga, pegou a AIDS, tentou reconciliar com o Demolidor e foi morta pelo mercenário. Fog Nelson foi dado como louco, perdeu uma fortuna, acabou voltando, fechando e voltando várias vezes com o escritório de advocacia com o Matt Murdock, se fudeu quando descobriram a identidade secreta do Matt Murdock, parou de ter cliente, começaram a trabalhar de graça e até hoje, e agora tá com câncer. A esposa do Demolidor, a ceguinha que ele casou, que eu não lembro o nome agora, foi internada como louca. É foda ficar perto do Demolidor, mas ainda assim são coisas que deixam os personagens interessantes. Por exemplo, o Fog Nelson tá desde o começo e é um baita de um personagem. Ele é o equilíbrio pro Demolidor, assim. Ele, enquanto ele é todo destemido com Daredevil, o Fog Nelson é justamente o contrário. É aquele bonachão, gordão, que só se fode. É tipo eu era antes da cirurgia. Foi um divisor de águas. Eu realmente precisava encontrar esse eixo de equilíbrio. Me doía muitas costas. Não tinha uma qualidade de vida. Destemido não, audacioso. É audacioso. I'm a highly qualified applicant for that position. Fog Nelson é um personagem muito interessante, ele dá profundidade, assim. E não é só por tanto tempo de desenvolvimento, é que ele pegou. O Demolidor é um herói que deu muita sorte porque pegou escritores muito bons. E uma forma de trabalhar muito bem os personagens principais é saber como fazer os coadjuvantes. E aí você pega o Frank Miller no auge, você pega o Kevin Smith fazendo um trabalho muito bom, você pega agora o Mark Waid sabendo trabalhar com isso, para Michael Bendis, pô, então é foda, né? Você tem que mostrar a consequência do que os heróis fazem. Pros coadjuvantes se fuderem do que, por exemplo, revelar a identidade secreta do Demolidor fudeu o Fog Nelson e um monte de coisa no escritório dele, na vida pessoal dele. E todo mundo sabe quem que anda junto sempre com o Matt Murdock. E esquecendo um personagem secundário do Demolidor, que aparece muito de vez em quando, mas que é genial, que é a mãe dele. Eu ia até perguntar sobre isso, sobre a questão da mãe dele, se ela aparecia, como é que era o sistema e tal. Eu lembro dela duas vezes. Na queda de Murdock e nesse do Demônio da Guarda, que é a saga do Kevin Smith. Diz que agora vai ter mais coisa sobre ela, tá? O Jack Murdock não era tão bonzinho quanto parecia, vai descobrir que batia na mãe dele, por isso que ela virou fria. Ó, Jack Murdock, outro personagem que acaba dando relevância, mesmo que seja flashback, assim, o Tio Ben do Demolidor. O que eu acho interessante, por exemplo, da Karen Page, né? Que você tá falando de Demolidor aí, é exatamente isso, porque ela se tem uma degradação. Que não é culpa do herói, né? Geralmente, às vezes, eles gostam muito da culpa do herói nas coisas. E não é uma culpa dele, ela já era uma viciada, já tinha um problema com drogas e utilizou um herói pra se acabar mais. Mas isso que eu acho interessante, essa coisa dos seres humanos, quando são bem trabalhados, né? No universo de super-heróis. Na minha opinião, de você ter um coadjuvante humano civil, né? Vamos usar o termo civil, é quando ele tem uma história própria, tá ligado? Porque a maioria das vezes os autores não trabalham dessa forma, eles trabalham simplesmente fazendo com que os personagens que não são heróis, eles simplesmente repercutem a vida do herói, assim. E a Karen Page é um exemplo de uma personagem que teve a sua própria linha narrativa, que logicamente estava, né, entrelaçada com a linha narrativa do Demolidor, mas ela tinha a sua própria linha narrativa da personagem, sem a influência do Demolidor ferrar a vida dela. ela mesma soube ferrar a vida dela direitinho, né? Mas a do Frank Nelson também teve coisas bem interessantes, tipo, aquela saga que aparece a mãe dele, do nada aparece a mãe dele e tal, que também tem um escritório de advocacia, contrata os dois e acaba tendo esse problema, como trabalhar com os dois, tipo, como o escritório não é mais dele, ele tem que prestar contas no trabalho, assim, e o Frank Nelson tendo que cobrir os dois, assim. O Frank Nelson é um personagem que é interessante, tem a linha dele, mas a linha que o Demolidor coloca pra ele também torna as coisas bacanas, assim. O amigo dele ser o super-herói nunca foi vantagem pra ele, só desvantagem. E isso é o que acaba se tornando uma coisa interessante. Na Marvel ele sabe fazer até bem, muito bem isso, né? Que eu acho que no DC, infelizmente, ele não trabalha tão, nem sempre tão bem desse jeito, né? Mas a Marvel consegue colocar isso, que às vezes, muitas vezes, você ser amigo de um herói não é bom pra você. Eu nunca entendi direito como que o Demolidor voltou a ter identidade secreta depois. Não voltou, cara. Todo mundo sabe que ele é o Matt Murdock. Todo mundo sabe. Então por que ele usa máscara, idiota? Não, mas é que tá. Ele nega. Ele é tipo um morcego verde do Zé Carioca. Ficou assim, ó. Saiu na mídia, fez aquele auê todo, mas saiu num tabloide, assim. Toda vez que alguém fala isso, ele faz, olha, aquilo ali não é verdade. Foi que nem uma celebridade quando sai pra uma festa, bebe, beija um cara aí e depois diz que é invenção da mídia. É que nem a história do Mário Gomes que eu descobri finalmente o que aconteceu no lance da cenoura. Que foi o colunista lá que inventou, porque ele não... Um cineasta, né? É, o Carlos Imperial. Carlos Imperial inventou a história pra ferrar com ele. Exatamente, porque ele não quis participar do filme, não quis liberar o nome pro filme, que ele já tinha filmado antes de virar galã, uma pornô chanchada. Aí o Carlos Imperial fodeu a vida do cara, e até hoje as pessoas falam do Mário Gomes, o homem da cenoura. E é basicamente isso que aconteceu com o Matt Murdock, mas assim, todo mundo sabe que a namorada dele, que era, como é que se diz, que é advogada do Estado, ora, promotor? Promotora, isso, que é promotora. Ela sabe, ela fala que ele é o Demolidor. Ah, mas você não é o Demolidor. É, ficou nessa, assim, sabe? Todo mundo sabe que ele é o Demolidor, mas é, foda-se. Bom, agora deve mudar um pouco, porque ainda não saiu aqui, mas o Demolidor se mudou pra São Francisco. Pra rodar nas boates da cidade de vermelho, fechando geral. Os X-Men não estão lá também? Não, já mudou tudo. Os X-Men é tipo uma escola itinerante, né, bicho? A escola Xavier vai virar EAD, né? Você vai fazer pelo computador. Faculdade Xavier, de curso à distância. Aulas não presenciais. É, tudo mentalmente, é tudo por telepatia em vez de computador. Aí, a sua ideia do telepatia em vez de computador seria uma boa, hein? Não, vai foder, eu trabalho com EAD, cara. Ah, mas sabe quem que tá lá também? É o Homem de Ferro. Não, e o Homem de Ferro foi pra São Francisco e já botou uma armadura branca, fechei também, né? Todo mundo no... Sim, o Tony Stark é tipo o Zé Maier, tá ligado? Ele pegou todas as mulheres da Marvel, que nem o Zé Maier pegou todas as mulheres da Globo. Agora ele vai pegar todos os homens da Marvel, que nem o Zé Maier tá pegando os homens da Globo na novela, cara. Cara, por sinal, a gente foi falando de questão de humanos, o Homem de Ferro também tem uma boa personagem humana, né? Que é a Pepper Potts. Teve uma relevância não tanta quanto outros personagens do Demolidor, por exemplo, mas que tem sua relevância aí na história do Homem de Ferro, né? De se tornar presidente, ter sua própria armadura e tudo, deixou de ser uma personagem coadjuvante sem força para se tornar alguma coisa, pelo menos, de vez em quando, pelo menos. O lance é assim, ó, a Pepper Potts, eu tenho a impressão que eles nunca deram uma relevância maior pra ela, porque o Tony Stark tem que ser o bambambã do Pegador, então ela não pode ser a namoradinha do herói, sabe? Tipo, só que daí fica naquela de eles... Dão alguma relevância e tiram, dão e tiram. O personagem nunca se estabelece direito. A Pepper Potts ela é muito mais relevante no filme do que nos quadrinhos. Totalmente. Na verdade, o status do filme, ele reflete o dos quadrinhos. Só que no filme tem uma força maior e também pela atriz que interpreta, né? Porque nos quadrinhos ela também é a mesma coisa. Ela já foi dona da empresa, tinha armadura própria e tudo. Só que nunca deram esse espaço de fato pra ela. É difícil, né, cara, super-heróis que tem uma galeria de coadjuvantes bem extensa. Porque se tu parar pra pensar, por exemplo, o Capitão América não tem. Quem é o coadjuvante do Capitão América? É tipo o Falcão, são outros super-heróis. Agente Carter, Agente 13, que são agentes, daí eu também não conto como civis, assim, né, dentro do que a gente tá falando. É verdade. Mas um dos poucos que tem uma galeria bem grande de coadjuvantes bons é o Homem-Aranha, né, cara. Tem lá a Tia May, né, a clássica velhinha imortal. Eu não vejo mal nenhum existir a Tia May. O problema é o jeito que os roteiristas fazem, porque os roteiristas usam a Tia May como desculpa pra qualquer merda, né? Precisamos separar o Peter da Mary Jane. Então a Tia May está em risco de vida, ele vai fazer um pacto com o Capiroto pra salvar a vida da Tia May. Ou então, precisamos matar a Tia May, mas ela não morreu, na verdade era uma atriz passando pela Tia May. Esse tipo de besteira. Meu Deus, cara, que vontade de chorar quando eu lembro disso. Isso é o roteirista te chamando, te dando um tapa na cara e dizendo, lê isso aqui, seu estúpido. Mas não vejo problema nenhum em ter o Peter lá já perto dos seus 30 anos, seu apartamento no centro, de vez em quando indo no domingo visitar a tia May comendo um bolo, por que não? Afinal de contas, ainda mais hoje em dia, tem muitas pessoas de 30 anos que fazem isso, né? Sim, exatamente. O lance do Peter com a tia May tem coisas que são muito interessantes, até que já fizeram, que até largaram. Vocês lembram quando a tia May tava namorando um cara chamado Nathan, que ele começou a ter ciúme, porque ela parou de ligar pra ele, parou de dar tanta atenção, porque ela tava namorando um cara que tava bem na época da volta do Guerra Secretas, assim, ficou um tempo, assim. Aqui tava saindo no começo dos anos 90. E a tia May namorando um cara, e ela começou a ter vida própria, sair com o cara. Parou de dar tanta bola pro sobrinho que tava morando no Manhattan, namorando a Mary Jane, pô. Então, imagine, você tem um sobrinho que você cria como filho, o cara tá morando sozinho, tá namorando uma supermodelo que era tua vizinha, que você conhece, a vizinha, vai dar tanta importância? Não, né? Vai viver a vida. E um dia a véia foi viver a vida e o Peter ficou com ciúme. Freud explica, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Passando de tia May indo, então, o que eu fico puto, cara, como um roteirista tem problema em lidar com um personagem coadjuvante humano, assim, civil. A Mary Jane era um puta personagem, é um puta personagem. Os caras não conseguem lidar, eu fico muito puto também com essa ideia de que personagens casados não rendem boas histórias. Vai tomar no cu, cara, tipo, as histórias do Peter com a Mary Jane eram ótimas, ela era uma ótima personagem coadjuvante pra ele, e não precisamos separar o Homem-Aranha, mas ele não pode se divorciar, né, porque isso é um mau exemplo para as criancinhas, então vamos fazer ele fazer um pacto com o demônio, que é muito mais tranquilo. Que envelhece o personagem, ele ter filho, por isso que deram o fim na filha dele, na May Parker, e fizeram o pacto com o demônio pra ele não se divorciar. Mas assim, a Mary Jane, ela era um exemplo de um personagem feminino que era interessante sem ser a mulher sempre em perigo, que o herói tem que salvar. É, a mocinha em perigo, né? E a Mary Jane, desde sempre, ela era independente, era alguém bem ativa, ela não dependia de ninguém pra fazer nada, ela tinha a vida dela, tinha a carreira dela, era bem resolvida, tanto de carreira até quanto sexualmente, que ela tinha aquela coisa, não sexualmente, falando a Vera, porque quadrinho nunca trata disso. Oh, shit! Ela era o tipo de mulher bacana de se ter perto. Era uma coadjuvante que era muito bacana e servia até de exemplo pras meninas que liam o quadrinho. É, ela era uma coadjuvante que virou co-protagonista, né, cara? Ela não era mais só uma coadjuvante. Chegou até um momento em que ela chegou até revista própria, assim, né? Que ela tinha as histórias dela e tal, e até teve mangá só com as histórias de Mary Jane e sua turma, essas coisas do tipo. Não rendeu muito, entendeu? E tal, mas mostrou que tinha pelo menos um interesse, né? É que essa revista era Masturbation Service, era só fazer pin-up dela gostosa e tal. O que é cabacice, né, cara? Se você... Porra, meninas também leem, pega a personagem, faz uma história com histórias pra menina, cara. Véio, vai vender, mas não. É a mesma fórmula do fato de não existir praticamente nada de divulgação da Gamora nos produtos de Guardiões da Galáxia. Os executivos pensam, não, super-herói não é coisa pra menina, então a gente não vai... Porra, cara, meninas também leem, porra. Porra, Mary Jane, altas personagens, aproveita, faz uma historinha, tira um pouco da aventura, porradaria, tira porradaria de bomba e vai pro lado mais humano, a visão humana do personagem dentro do universo dos super-heróis. Mas não, os caras caem só no lugar comum, de, né? Novo 52 tá aí pra provar que só o lugar comum é que interessa aos grandes empresários. É só ver Frozen, cara, tem um personagem feminino bem desenvolvido e deu certo. Tanto que a base de gays que gostam de cantar a música do Frozen cresceu bastante, né? Seu povo gosta muito desse tipo de música, porque se identifica, se a personagem chega a esse ponto de identificação com um público gay, é um público altamente rígido, digamos assim, em sentido de gosto, né? Você tira como personagem foi importante. O negócio é que nem eu vi uma propaganda de divulgação, uma foto de divulgação aí do filme dos Vingadores, onde só estão os homens no filme, não tá a mulher. Mas é só você pensar, não na divulgação original do primeiro do Vingadores, você não tinha nada com a Viúva Negra, também não tinha com o Gavião Arqueiro, né? Mas a impressão que tinha é que os Vingadores do filme eram só Hulk, Homem de Ferro, Capitão América e Thor. E você tem a personagem bem legal da Viúva Negra, construída pela Scarlett Johansson, que fez alta super-heroína, que tem uma relevância no filme, e você não divulga, cara. Porque, ah, não, o público feminino não se interessa, vamos focar só nos meninos. Vai tomar banho, cara. Pelo pouco que eu entendo de marketing e publicidade, uma das coisas mais interessantes é você ampliar o teu target e não tentar, sei lá, restringir ele cada vez mais. Mas, Moura, você lembra qual que foi a única peça de divulgação com a Viúva Negra no filme dos Vingadores original? Sim, virar de costas com a bunda parede, com a rabeta pra cima, pra se ralhar da masturbenta. Exatamente, e fotografado de baixo pra cima. pra dar bem impressão. Olha minha bunda, assim. É uma coisa que tá crescendo exponencialmente, que é filme de super-heróis, né? Se, há 10 anos atrás a gente não imaginava que ia ter 3, 4 filmes de super-heróis saindo por ano. E os caras não pensam que, cara, não é só pra menino, porra, faz negócio pra menina também, que as meninas vão gostar. Frozen, como o Marcelo citou aí, é uma prova. Os Jogos Vorazes, que a personagem principal é uma menina, tem espaço pra filme de ação, pra coisa de ação, pra coisa de fantasia pra menina. E os caras ainda estão na... Tá falando aí do Homem-Aranha, né? Falou Tia May, falou da Mary Jane. E um dos pontos que foi mais sucesso no reboot do Homem-Aranha foi exatamente uma coadjuvante dele, né? Que seria a Gwen Stacy, né? Que fizeram a versão dela no cinema com a queridinha lá, a do Rafael, né? Que é Emma Stone. E a personagem caiu muito nas graças, assim. Eu via muitas meninas que adoravam o romance, principalmente no segundo filme, deles dois, né? A história de amor e da dinâmica dos dois personagens. Então mostrou que também se pode fazer, que também tem, que a Gwen Stacy também é um personagem interessante, que era uma coisa que Sam Raimi em outros períodos também, né? Anos 90, início do anos 2000, as pessoas simplesmente recriminavam a Gwen Stacy como uma personagem interessante, né? Somente era a Mary Jane. Já era relevante nos quadrinhos dos anos 60. Stan Lee já tinha feito, a Gwen já era um personagem assim, como a Mary Jane tinha sua personalidade. A Gwen também não era a menininha a que tinha que ser salva, a menina sem personalidade. Não, pô, a Gwen Stacy era um personagem muito bacana, tanto que quando teve a morte da Gwen Stacy, muita gente ficou de cara com isso, assim. Teve gente que parou de ler Homem-Aranha porque a Gwen Stacy morreu. Inclusive, tinha um público feminino que acompanhava frequentemente o gibi do Homem-Aranha por causa da Gwen Stacy. Isso já nos anos 60, então não é nenhuma novidade, né? Na verdade é, porque ela ficou sumida durante, sei lá, 40 anos, né? Mas o lance é que, realmente, apesar de o reboot do Homem-Aranha ser uma grande bosta, com um roteiro que, né, escrito... Eu não vou dizer por uma criança de 6 anos, por isso que é desmerecer uma criança de 6 anos. As únicas coisas boas do reboot são, inegavelmente, a visão que se tem do Homem-Aranha, que agora ele tem um jeito de adolescente, é um piadista, e quando ele tá de máscara, ele solta o lado zoeiro dele. E a Gwen Stacy, cara, que é uma personagem que a Emma Stone construiu muito bem. É o mesmo lance da Mary Jane, ela não ficou uma coadjuvante, ela ficou a co-protagonista do filme, sabe? Você não vê ela o tempo todo correndo, berrando, socorro Homem-Aranha. Ela tem o arco narrativo dela dentro do filme, assim como o Peter Parker tem. Apesar do arco narrativo com aquele vai e vem, vou pra Londres, não vou pra Londres, é uma bosta. Mas daí não é a personagem que é ruim, aí é o roteiro que é uma merda mesmo. Você foi contar que a Mary Jane do cinema, né, da versão do Sam Raimi, ela era muito exatamente a moça em perigo o tempo todo. E era um personagem meio que chorona, assim, que eu não conseguia tomar rédeas da vida dela. Tudo era problemático, complicado. E a Gwen Stacy não tem? A Mary Jane, você tá falando? Desculpa, a Mary Jane. É que você falou Gwen Stacy. Wrong! Já a Gwen Stacy, né, desde o primeiro filme, não, ela era uma pessoa que ela sabia o que queria, ia ser cientista, lutava, mesmo assim apoiava, e apoia, né, no segundo filme, Peter Parker, mas sem deixar de lado o que ela quer, né? Então a transformação de personagem de símbolo, né, para as mulheres, e da questão do humano, de como o ser humano é impactado pelo super-herói, ali na Gwen Stacy acho que funcionou bem melhor do que da Mary Jane no cinema, pelo menos, né? Ah, cara, por favor, né, Mary Jane da Kirsten Dunst era, mudando completamente de assunto, fugindo da pauta, mas fazendo a comparação entre a trilogia do Sam Raimi e agora o reboot, né, a trilogia do Sam Raimi tinha um roteiro espetacular, forma de construção dos vilões, a epicidade em que se chegava. Agora, o personagem do Homem-Aranha e da Mary Jane eram dois personagens de novela mexicana que passavam chorando o tempo todo, cara. Só deixa eu corrigir só uma coisa do que você falou. Roteiro espetacular, porque é o mesmo roteiro repetido 3 vezes. Não, é fato. Norman Osborn tinha uma ligação paterna com Peter Parker. Dr. Octopus tinha uma ligação paterna com Peter Parker. O Homem-Areia matou o tio do Peter Parker. Não, e o lance de alguma coisa de fora falando com eles e incitando eles a ser mal. Tipo, o Norman Osborn era a dupla personalidade, ele se olhava no espelho, aí tinha a versão Gollum e Sméagol dele, né, falando, incitando pra ser malvado. No Dr. Octopus, cara, eu não acreditava que tinha aquele lance dos tentáculos falarem com ele, assim, tipo, a hora que eu vi isso, what? Não, e sem contar que os tentáculos falavam com ele, mas, tipo, o cara tem uma inteligência artificial ali, que consegue manipular um ser humano, ela não tenta se replicar pra canto nenhum, né? E no terceiro, Harry via o William. Eu ia ter um cagaço se eu olhasse no espelho e aparecesse o William Defoe. Eu começo por aí. Se eu ia, cara, correr 3 dias sem parar. Aí o Harry é a mesma coisa, tipo, Norman falando com ele no espelho. E realmente, você tem razão. O roteiro de trilogia de Sam Raimi, apesar da epicidade com que se viu o filme, ele era extremamente repetitivo. E nenhum vilão era totalmente vilão, né? Ele sempre tinha algum motivo pra... O único que era filha da puta mesmo era o Venom, né, cara? De resto, os outros eram apenas vítimas das... E ele era um filho da puta porque perdeu o emprego pro cara, né? Cara, mas ele já era filho da puta, né, cara? Ele forjou lá a foto do Homem-Aranha. Ele era filho da puta. Mas nem isso fazia o filme ser ruim, fora o 3. O 1 e o 2 ainda são bons filmes que eu paro e assisto. Sem contar que esses filmes do Sam Raimi trouxeram uma versão de outro personagem humano que é impactado, que tem uma, que é o J.J. Jameson, né? Que é uma versão fantástica. É um personagem do caralho até hoje. Agora é o prefeito de Nova York, J.J. Jameson. Imagina, né, cara, se o Homem-Aranha leva 50 anos pra envelhecer 10, imagina quanto dura um mandato de um prefeito na Marvel. Não foram só as pessoas simples que votaram em mim. Até você votou em mim, bicho. Eu votei. De novo eu vou votar. Tiririca. Brasília é o seu lugar. O mandato do Picota nos filmes do Nolan é de uns 30 anos, né, cara? É, né, ele tá lá pelo menos uns 10 já. Aliás, você já parou pra pensar que o Batman dos filmes do Nolan, ele esteve em ação no máximo uns 2 anos, assim? Uma das coisas que sempre criticaram no terceiro filme é que ele passou 2 anos em ação e ficou quebrado por 8. Tipo, como assim, né? Ele ficou mais tempo quebrado do que em ação. E olha lá se foi 2 anos em ação, porque vamos parar pra pensar, né? Ele começou em Batman Begins, pá, fez alguma coisa e ele já deu aquela merda do Ra's al Ghul, que já chegou detonando tudo. Cara, não deu um ano ali. Deu ali alguns meses. Aí tu bota que isso, logo, né, ele encontrou a carta do Coringa e já deu a merda do Coringa em seguida, porque tu não vai me dizer que ele levou 2 anos pesquisando pra até achar o Coringa. Não, de então, acordo com o segundo filme, eles colocam, eles datam, eles botam que passa um ano do primeiro pro segundo. Ah, passou. Então bota um ano e meio. Então bate, beleza. Então bate, atua 2 anos, desapareceu por 8, voltou por mais o quê? 4 semanas ali? Sei lá, 3 meses. Terceiro filme não dá pra saber nada, né, cara, de tempo. De acordo com a bomba que vai por cronômetro, são 3 meses, se eu não me engano. Desde o momento. Bomba, que tem uma contagem regressiva de 3 meses. Faz todo sentido. Vamos voltar pro JJ Jameson. JJ Jameson, acho um personagem fantástico, um personagem complexo, né? No cinema não tem um ponto do ódio dele do Homem-Aranha que se justifique como no quadrinho, né? Porque no quadrinho, se eu não me engano, ele tem raiva de mascarados porque acho que a mulher dele morreu, alguma coisa do tipo, né? Por conta de um mascarado, alguma coisa do tipo assim. Não tô lembrado certo o que é. Mas sei que tem esse plot. Então ele tem essa raiva, né? Por conta dele, eu queria levantar aqui outros personagens que eu acho muito interessante, que surgiram vários personagens em torno dele, desse tipo, né? Como o Ben Urich, né? Que era também das histórias do Demolidor, que é um repórter. A Beth Brant, lá, que era a história do Homem-Aranha. Uma revista solo da Marvel, que era The Pulse, só com personagens humanos, que eram repórteres e jornalistas trabalhando dentro do Clarim Diário e tal. É um personagem que monopolizou, que centralizou muita coisa em torno dele. Ele é um personagem que cresceu, né, cara? Porque, assim, eu acho que o interessante do JJ é porque ele é um rival do Homem-Aranha, mas ele não é um vilão, sabe? Sim. Tipo, por mais que ele seja mal-humorado e tal, tal, jamais é transformado em um vilão, o que é, vamos dizer assim, uma tentação que quase todo roteirista tem, né, cara? Transformar o cara que é o antagonista do herói em vilão. E em momento algum isso acontece. Ele não é um cara do mal. Ele não gosta do Homem-Aranha. E eu te explico, inclusive, por que ele não gosta de mascarados. Não estão proibindo os Black Bloc aí, ó? É a mesma coisa, cara, que o jornalista falando desmascarado nos protestos aí. JJ, por favor, pegue esse ninho. Isso que o filho dele virou um lobisomem, né? Às vezes é herói, às vezes é vilão. É, mas não é mascarado, né? Ele mostra a cara, ele mostra quem ele é de verdade. Mostra a fuça, né? O fuço. Mas falando em JJ Jameson, tem um personagem que, inclusive, ele acaba passando por tudo isso, numa das melhores histórias que a Marvel fez, que é o Phil Seldon. que acaba passando pelo JJ, acaba passando pelo Homem-Aranha, pela Gwen Stacy, que é o do Marvels, o fotógrafo do Marvels. Ó. Não só do Marvel, mas aparece em outras histórias também. É até bom pontuar isso, o Modeste, porque vai exatamente no que a gente tá falando, né, cara? O legal de Marvels é a visão do ser humano normal vendo o universo dos heróis, né, cara? Até agora citou só coadjuvantes, né, que dão suporte pros heróis, mas aqui o protagonista é o fotógrafo e você vê o mundo incrível dos super-heróis e como ele impacta a vida dos seres humanos normais e visto pelo olhar do ser humano. Não tem o contato com o herói, você tem o contato com o humano. Por isso que Marvels foi aquela maravilha que foi, né? Muita gente lembra só do desenho do Alex Ross, porque foi a primeira grande coisa que ele fez, mas pô, o roteiro de Marvels é do caralho e as pessoas não dão valor pro que o Mark Waid fez ali. É, o Mark Waid é foda também, né, cara? Tem uma sacada em Marvels que eu acho uma cena que eu acho fantástica, linda, que mostra bem essa coisa do impacto do universo dos super-heróis, de superpoderes, quando o Phil Sheldon encontra a garota mutante, né? Que é da vizinhança, né? Sequência ali que ele encontra a garota, todo mundo perseguindo a garota, ele vai proteger, quer dizer, são os filhos dele, se não me engano, que encontram, na verdade, e mostram a ele e tal, e ele vai ter que cuidar da garota, então mostra exatamente o impacto, né, da coisa, todas as temáticas de preconceito e tal, mas o impacto que aquela questão de poder, de sobrepoder, de diferente que existia naquele mundo foi impactar até nos microcosmos, né, que era da relação dele com as filhas, por exemplo, e tudo, né, então é uma das grandes construções dos anos 90, né, o Marvels, do Mark Waid e do Alex Ross, e o Phil Shadow você coloca, ele também participa do Ruínas, né, que é uma história do Warren Ellis. Maldito Warren Ellis, o louco do Warren Ellis, as pessoas falam Grant Morrison, mas o Warren Ellis é mais surtado às vezes, cara. Ruínas eu li e me traumatizou tanto quando eu era adolescente, cara. Não é ruim, é ótimo, mas é muito triste, cara. Eu não gosto de coisas tristes. Caralho, não, eu gostei muito que na época eu tava gostando dessa coisa da desconstrução, né? Assim, você tá numa fase que você tá querendo, acho massa pra desconstruir as coisas. E eu achava interessante os conceitos que ele desconstruía do Homem-Aranha, do Magneto. O Magneto ser destruído por um avião que vai pra cima dele. Mas faz todo sentido, né? Chega de sofrer, sabe aquela coisa assim de, tá tudo ruim na minha vida, vamos começar pelo lugar certo. Magneto Colchões, a gente sabe do que tá falando, tem experiência. Como o mundo poderia ser diferente e morreu, né? Tem uma cena foda em Ruínas que ele chega numa cadeia onde estão presos alguns mutantes, se não me engano, e tem uma mancha de sangue na parede e alguém fala que foi de um mutante que tentou se teleportar pra fora e se teleportou no meio da parede. É o Noturno, né? E tipo, explodiu no meio da parede, assim, foda. Acho que o Ciclope tá com os olhos arrancados. Não, o Ciclope é o guarda-costas do presidente. O presidente é o Charles Xavier, lembra? Não, ele eu tá acho que é o Anjo. Não é, cara, eu acho que o Ciclope tá com os olhos arrancados, cara. Não? Eu sei que o Wolverine tá casado com a Jean Grey, o Wolverine ficou gordão. Não, a Jean Grey era puta, cara. O Hulk teve câncer, né? A pele dele ficou cancerosa. Ele virou um tumor gigante, né? Surfista prateado depois de experimentar o ar da Terra, quando ele voltou pro espaço, ele arrancou, abriu o peito dele, porque ele não conseguia respirar. Aí a radiação pegou uma nave Kree, e os Kree estão desenvolvendo câncer na Terra por causa da radiação do surfista prateado, lembra disso? Então, ele vai entrevistar o Mar-Vell, que eles estão no campo de concentração que fizeram pros Kree na Terra. É, o Distrito 9 lá. É, pois é, o Distrito 9, hein? Roubando ideia da Marvel. Voltando um pouco pro Marvels, uma das coisas que eu acho mais legal, que refere muito ao que a gente tá falando, é, imagina a consequência de o céu pegar fogo e as pessoas não entrarem em pânico e ficarem desesperadas. Do céu, de repente, fica cheio de rocha e de repente aparece um gigante vestido num saiote de ferro e o Quarteto Fantástico tá lutando com ele. Óbvio que as pessoas acharam que é o fim do mundo. Quando tem invasão atlântica, inunda tudo. E como as pessoas começaram a se acostumar com aquilo, de repente estão batendo pau com um Quarteto Fantástico, daí o Phil Sheldon, vá lá, até a próxima vez que vocês vão querer expulsar ele do prédio, fazer alguma coisa assim. O Phil Sheldon vê a mudança que as pessoas têm, de repente o Quarteto Fantástico, os heróis são bacanas, de repente os heróis são os vilões, vamos dizer assim. A reação do público é importante ali, é o termômetro para a história. Isso é o mais interessante, né, cara? Porque quando você calcula que existam esses seres, para um ser humano normal, eles são o máximo da celebridade que se pode imaginar, né, cara? Tipo, qual é a reação das pessoas em relação àquilo, aos seres que podem botar tua vida em risco? E, teoricamente, eles são do teu lado. Daí, Man of Steel destruindo uma cidade inteira pra... De uma forma literal, né? Porque o Snyder é um cara altamente metafórico, né? Ah, é, não, porque não, ele se, tem uma coisa que o Snyder entende, é de sutileza. Mas assim, e ele faz a pergunta que pro Cifre, assim, as pessoas adoram o Quarteto Fantástico e tem medo dos X-Men, sendo que os X-Men são todos bonitões, bacanas e tal. Se for por poder, o poder do Quarteto Fantástico também pode foder todo mundo, mas o Quarteto Fantástico não, é celebridade. E, não, se bem que o Coisa sofre preconceito das pessoas, né? Os X-Men, eu nunca entendi esse negócio dos X-Men ter, sofrer preconceito. O Ciclope vai lá andando com óculos Ray-Ban todo estiloso lá com a Amber Vision dele, pá, meu Deus, que horror, ele usa o Amber Vision. E a Fênix, se eu vejo uma ruiva gostosa, sensacional, passando na minha frente, eu vou pensar, não, ela é uma mutante, vamos tacar fogo nela. Não, eu entendo a metáfora. A metáfora dos X-Men funcionaria melhor se só existissem mutantes naquele universo. Pra mim, nunca vai fazer. Podem me explicar de milhões de formas. Nunca vai fazer sentido as pessoas terem preconceito contra os X-Men e não terem contra os Vingadores, cara. O Grant Morrison, ele deu uma explicação disso na fase dele dos X-Men que dá até pra você entender. Não vou dizer que dá pra aceitar, mas dá pra entender. Que no caso ele disse que as pessoas têm medo, não gostam dos mutantes, porque os mutantes são uma coisa definitiva, assim. Você sabe que se existem mutantes, em algum momento a raça humana não vai existir mais, tá? Porque os mutantes vão ser a maioria de tudo. Se tem pessoas com poderes, não, são aquelas pessoas são limitadas, é só aquelas pessoas com poderes, elas vão morrer um dia e acabou. Não, que toda semana alguém é mordido por um bicho radioativo na Marvel, ganha poder, cara, pelo amor de Deus. Né? É como eu falei, dá pra entender, mas não dá pra aceitar. Não, esse papinho nunca me convenceu, porque assim, qual é, se o Homem-Aranha foi mordido por uma aranha radiativa e ele desenvolveu superpoderes e ele passou a ser um mutante porque ele sofreu uma mutação, cacete. O Quarteto Fantástico, o espaço, todo mudado. É mutante, cacete, sofreu uma mutação, é mutante. E como é que se prova isso, cara? Tipo assim, surge um super-herói novo no mercado. Como é que se prova? Tem uma carteirinha de mutante ou não mutante? Porque se eu sou mutante no universo Marvel, eu viro super-herói e digo, não, eu encostei na tomada, tomei um choque, por isso eu ganhei esses poderes, cara. Pronto, então, ninguém ia ter preconceito comigo. Aí a gente vai chegar a um ponto que é outra parte que eu queria falar também. A saga que o Mark Miller criou vai fazer exatamente isso. Como saber quem é mutante e quem não é mutante? Vamos fazer um registro dos heróis. Criou a Guerra Civil, que fazia todo um registro, tentava fazer um registro dos super-heróis pra dizer quem é mutante, quem não é mutante. Não tinha um filtro genético do Estado pra dizer isso, né? Eu sou um mutante que tem poderes elétricos. Aí eu chego lá e digo, eu não sou mutante, na verdade, eu encostei numa tomada radiativa. Então, tomada radiativa, o cara tem uma ligação de casa com o Angra, né? Não, se eu não me engano, o Hank Pym, ele tinha um negócio de fazer testes, alguma coisa fazer do tipo. Mas o que eu acho interessante levando pra dentro da proposta de programa aqui de podcast de hoje, é que durante a Guerra Civil foi lançada uma revista chamada Frontline, né? Linha de Frente. Que na revista mostrava exatamente o ponto de vista das pessoas normais, dos seres humanos, e dos repórteres e tal, em relação àquela guerra, né? Então isso foi uma coisa que eu achei bem interessante na época, de você mostrar esse outro lado ao mesmo tempo que você está mostrando o tempo que você é herói. Depois virou carne de vaca, depois tem no Guerra Mundial Hulk, depois tem no Invasão Secreta, depois teve no do Medo lá, como é que é? Fear Itself. O próprio Medo. Depois virou tudo, né? Mas aquela primeira versão ali é interessante. Mas aí usa aqueles coadjuvantes que a gente já tinha falado até, o Ben Urich aparece e tal. É na visão dos humanos mesmo, assim. Mas a gente não pode falar da Marvel sem falar do coadjuvante Moore. Cara que esteve em todas as situações com todos os heróis possíveis. Rick Jones. Excellent! Foi super-herói, ele já foi o Capitão Marvel, aí... E já foi até Hulk ele foi, exato. É o que eu digo, é a tentação do roteirista. Você tem um personagem humano, com coadjuvante, você não consegue trabalhar com ele, você transforma ele num super-herói, num super-vilão. Mas teve uma época com ele que eu achava muito divertido no Hulk, que é justamente a época que ele casou com a Marlo. Aquela época foi muito massa, cara. A Marlo é um personagem que por um tempo foi relevante no Hulk. A Betty Ross, mais ou menos, né? Agora virou a Hulk Vermelha. É isso que eu tô dizendo. Você tem o General Ross. Agora ele vira o Hulk Vermelho. Não, caralho. Não, ele já era o Zaz antes, lembra? Ele era o Zaz. Aquele bicho elétrico, lembra? Por que, cara? cagada que fizeram com o Harry Osborn, né, cara? Que era um personagem legal pra caralho, que era o um amigo do Peter, que se envolvia nas paradas. Que teve até aquela época que ele ficou drogado e tal, que foi até uma época. Foi ousado. O Harry Osborn, pô, tomava LSD, cara. Da Marvel pra DC é que na Marvel eles tentam dar esse lado mais humano pras tramas. Na DC os heróis são deuses, são adorados, os caras, assim. Enquanto na Marvel você tenta ter esse tipo de situação mais pé no chão, vamos dizer, entre grandes aspas, assim, entre aspas gigantescas. O Homem-Aranha é um personagem que sabe ser, que as pessoas sabem, os artistas sabem fazer pé no chão, assim. 10 lotes, concorda muito com você. 10 lotes é um bosta. Eu perdi. Sabe que eu gostava muito do Dan Slott até ele fazer Homem-Aranha, cara. Eu achava as histórias super divertidas, super bacanas. Porra, ele fazendo Mulher Hulk, cara, era legal pra caralho, assim. Cagou tudo, né? Que até um dos grandes sucessos da Marvel no cinema seja exatamente esse lado que ela tem nos quadrinhos do mais humano, né? Os heróis já são mais humanos e os coadjuvantes são bem humanos mesmo, assim, nesse sentido, do que a DC, né? A DC é muito mais heróica, até por conta, acho que até por conta disso, muito mais deus, assim, dificilmente eles trabalham, fazem bons trabalhos com personagens humanos ou em histórias solos, por exemplo, deles, né? Assim, eu acho que... Já que a gente vai puxar pra DC, já puxa um gancho, então, aí do Harry Osborn, que a gente tá falando mais cedo, e lance de outra tentação de roteirista que eu citei, que é de, temos um coadjuvante bom, temos que transformar ele num super-herói. Vide o Flash Thompson, né, que se transformou no novo Venom. Mas o lance é outro mania de roteirista, que é amigo do herói se tornar super-vilão. E, cara, o Lex Luthor, né, porque não sei como é que é agora no novo 52, mas na época ali do... de Smallville, quando eles refizeram ali em Legado das Estrelas, o Lex também era amiguinho do Clark quando eram mais novos. O Duas Caras, que era amigo do Batman, e o Batman tem pelo menos os três vilões que eram amigos dele e viraram inimigos, né, cara? É, não, você tem essa preocupação do bem e o mal ser muito definido, né? Esse cara é o bem e o outro é o mal, e pra definir ainda mais isso, eles são pessoas que eram próximos. Uma ligação pessoal, tem de ser pessoal. É ridículo isso. Tem de ser pessoal de qualquer forma. Porque na sua vida você só vai encontrar pessoas ruins que são próximas a você, né? Só se for pessoal. A dica é, não se relacione, porque alguém vai voltar na sua bunda. Nos 952, o Superman, se eu não me engano, ele não tem nenhuma ligação mais com a cidade, né? Com o interior, Smallville. O pai dele e a mãe dele já são mortos, né? O Martha Kent e o Jonathan Kent. Aqueles outros dois, a Lana Lang, né? Que aparece, já apareceu alguma vez. E o Pete Ross, mas eu acho que Lex Luthor, se não me engano, não tem nenhuma conexão direta, assim. Os pais do Clark Kent é o que davam humanidade pro Superman. Pense, quem era o limite moral deles eram os pais dele, porque ele não foi criado sabendo que era kryptoniano. Cara, pra mim, na minha concepção pessoal, eu sempre achei os Kent muito mais importante do que o Jor-El. Sim, lógico. Mas... muito mais. Só que sempre foi dado uma importância maior para o Jor-El do que para os Kent, né? Tanto que nos filmes do Christopher Reeve, Marlon Brando faz o Jor-El e eu não faço ideia do nome do ator que faz o pai do Clark. Buster Crowe com Kevin Costner, né, velho? Mas os dois eram Robin Hood, então, né? Matar os pais do Clark, na minha humilde opinião, extremamente desnecessário. Porque parece que pro herói ser herói, ele tem que ter perdido a sua referência paterna e materna, assim, sabe? Tipo, tio Ben, os pais do Bruce, parece que você tem que matar os pais da pessoa, o Jack Murdock, você tem que matar o pai da pessoa pra pessoa virar um super-herói. O grande diferencial, pra mim, do Superman, é o mesmo diferencial que o Capitão América tem no cinema, é que ele sempre foi um herói, ele não precisou de um estopim pra se tornar um herói. É o lance que eu fico puto dessa dicotomia que eles estão criando entre o Batman e o Superman, que agora o Batman parece 10 vezes mais heróico do que o Superman, e sempre foi o contrário. E o grande lance pra mim era isso: o Superman, ele sempre, pela criação que ele teve pelos Kent, ele não precisou ter um start pra eu vou fazer o bem, enquanto o Batman teve com a morte dos pais dele. eu acho que isso diminui o personagem, sabe? Você matar os Kent. Eram coadjuvantes bons, era uma bússola moral dele. Acrescentou nada, cara, matar os Kent. Mas tem um culpado pra isso. E é um cara que tá definhando em praça pública e eu vou ver ele morrer ainda, fico com ódio dele. Eu tô vendo tudo se transformar em Batman, o Cavaleiro das Trevas. Frank Miller, seu filho da puta, você cagou com os quadrinhos. Todos os autores querem fazer o Cavaleiro das Trevas e todos os personagens. Então todo mundo tem que ter o mesmo lance da morte dos pais do Batman, que cai arrebenta aquele colar de pérola, aí isso traumatiza todo mundo tem que ter uma coisa pessoal contra todo mundo. Obrigado, Frank Miller, você é um bosta. Cara, Frank Miller fez a melhor caracterização do Batman e a pior do Super-Homem. Porque, apesar de Cavaleiro das Trevas ter uma obra fantástica, eu acho fantástica, ele reduziu o Superman, o personagem, e até hoje ele é visto dessa forma, como um babaca, de pouca personalidade. Hoje em dia você fica bem claro, né? Naquela época não ficava, mas hoje em dia fica bem claro que o Frank Miller, ele é um cara fascista e que os ideais de democracia aberta, ele não gosta, né? Então, no Cavaleiro das Trevas, isso é bem claro, né? O Batman, ele é um personagem fascista que quer impor uma visão de mundo dele como uma forma de segurança, e enquanto o Superman, que era um ideal de democracia, de diplomacia e de discussão, é colocado como um fantoche. Como um idiota, um babaca. Aí, velho, aí você vê o quanto o Superman tem sido destruído, cara, em passar dos anos, pelos autores e pelo cinema e por tudo mais, porque a visão que se tem hoje em dia é que o Batman é o ideal de heróico e altruísta, enquanto o Superman é simplesmente um cara que pode enlouquecer a qualquer momento. Então você tem o Superman dos 952, que é um babaca, você tem o Superman de Injustice, que é um louco assassino, e sempre que se faz, porque é essa mania de Frank Miller de agora sempre tem que botar o Batman e o Superman pra se porrar, o Superman sempre tem que estar errado. Por quê? Lógico, é a velha tática do Davi Golias. É muito mais fácil você dizer que o humano normal conseguiu derrotar o Deus, mas aí você tira toda a aura do Superman, que é exatamente o fato de ser o ideal altruísta. Quando eu usei o exemplo do Capitão América, é porque hoje em dia, pelo menos no cinema, e eu já falei isso no podcast do Capitão América, o Capitão América exerce o papel que o Superman deveria exercer no universo DC. Ele é o cara que sempre foi heróico. Ele foi o cara que sempre teve o altruísmo dentro dele, e simplesmente o fato de ter poderes fez com que ele pudesse exercer esse seu altruísmo. O Superman perdeu-se, né? Mas enfim, em detrimento ao Batman, e a gente vai ver isso agora em Batman contra Superman, de certeza, e que a gente vai ver o Superman tomando decisões erradas e o Batman ensinando pra ele na porrada. Tem caras que souberam trabalhar muito bem isso. O John Byrne é um cara que, quando fez o Superman, ele fez esse Superman que a gente tá falando agora, um cara que não é o babaca, que não é o fraco, é justamente o cara que tem todo aquele lastro moral da família dele, e que assim, ele faz as coisas levando em conta o reflexo do que causa nas pessoas próximas a ele. Então, o pessoal do Planeta Diário, a Lois Lane, o Jimmy Olsen, a Perry White, são pessoas que contam pro Super-Homem tomar as decisões que ele tem, assim, os pais dele. Qual que é o mal de você ter um bom relacionamento com seus pais? Seus pais têm que morrer pra você ser bom? Exato, exato. Só uma correção no que eu falei, Modeste, desculpa te interromper. Esse retrato do Superman, fora agora em 952, que é o normal, mas esse retrato do Superman até 952, ele só se dava quando você precisava fazer um embate dele contra o Batman. Vamos supor, nos quadrinhos solos, John Byrne, vários outros autores que escreveram Superman, quando é o quadrinho solo do Superman, ele é o ideal de altruísmo, né? Isso eu tô falando, né, de Crise das Infinitas Terras até então, e até antes, né? Mas se você tivesse que, depois de Cavaleiros das Trevas, quando você tinha que botar ele no embate contra o Batman, o Superman sempre tinha que estar errado. Eu acho um recurso narrativo muito pobre, muito repetitivo. Outro personagem que passa por isso, que tem até um personagem relevante, tinha, né, até o 952, agora não sei, por um bom tempo o Steve Trevor foi um personagem muito relevante pra Mulher Maravilha, mas também isso se perdeu com o tempo, né? Você vê o quanto a DC realmente tá abandonando a ideia. Ou a DC não, mas, né, mas o quanto os roteiristas acabam pendendo pro lado mais fácil, né, separar Superman e Lois Lane, que na minha opinião, a melhor co-protagonista, a melhor mocinha, entre aspas, eu não gosto de usar o termo mocinha, mas a melhor mocinha dos quadrinhos. Lois Lane é a mais icônica namorada de super-herói, exatamente porque ela sempre foi retratada como a intrépida repórter. Lógico que ela já teve várias personalidades, ela foi a chata, ela foi egoísta, ela foi isso, foi aquilo, mas ela sempre teve um retrato muito, como a gente falou da Mary Jane, muito independente, muito ela, né? A Lois Lane, o nome Lois Lane é conhecido, não só o nome Superman. E como em Novos 52 caiu-se numa facilidade, que também vem de Cavaleiro das Trevas, né? No caso de Retorno do Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas 2, sei lá qual é o nome daquela maravilha que Frank Miller escreveu com a bunda. Dark Knight Returns Again. E junta ele com a Mulher Maravilha, cara. Pode Mulher Maravilha, com Superman. Pode Mulher Maravilha, com Superman. E daí eu vejo os comentários de muita gente na internet falando, porra, sim, Superman tem que ficar com a Mulher Maravilha, os dois têm superpoderes e não sei o que. Velho, olha que saída fácil, sabe? Tipo, ao invés da gente falar sobre o relacionamento entre um ser superior, entre aspas, né, mas um ser superpoderoso e uma mortal, né, uma mortal não, mas uma humana comum, vamos juntar ele com outra super-heroína e daí a gente tem super-aventuras em que eles podem sair dando porrada nas pessoas. Antes dos 952 até tentaram fazer isso, até ter uma Super Powers que é a capa do Super-Homem ficando com a Mulher Maravilha. Justamente por isso é que não deu muito certo, assim. O laço humano faz parte do personagem Super-Homem. Ele tem de ter esse laço com os seres humanos, senão ele perde a referência do que é um ser humano. Eu acho curioso que antes do 952, no Flashpoint, né, a Lois Lane teve uma certa relevância, né, porque em Flashpoint ela era uma das líderes da resistência lá e era um repórter que ia para o centro de batalha, de guerra entre a Amazonas e os Atlantes. E tinha uma revista só com o nome dela lá, né, que era Lois Lane, os Outsiders, se não me engano. E tipo, parecia que era um personagem que ia ter um retorno nesse sentido de repórter, né, de investigativa. E quando teve 952, isso foi se perdendo, porque ela se separou do Superman, e aí as próprias histórias do Superman não tinha tanta relevância, né, por conta disso. Acho até curioso que vão lançar uma revista nos Estados Unidos chamada Fallout, que é uma história dela, da Lois Lane, mais jovem ainda, antes de se tornar a Lois Lane que se conhece, antes de entrar, acabou de chegar em Metrópolis e tal, ainda tá, essa é a Smallville de Lois Lane, de Smallville, né, digamos, a versão assim, meu Veronica Mars. E eu acho curioso de sair um livro com essa pegada, se nos quadrinhos ela não tem esse retorno, né? Você fica com a coisa da unicidade da personagem, como fica perdida, né? Marcelo, não é nem só o fato do fator Mary Jane que eles usaram no Superman, né? Inventar uma coisa pra separar o casal, porque, né, casar envelhece o personagem. É o fato de realmente, ok, separamos o Superman e a Lois, porque provavelmente eles vão ficar juntos eventualmente no futuro, né, cara, duvido que eles eliminem a personagem, mas ela perder a relevância, sabe, tipo, ela perder a relevância como personagem em si. Porra, como assim, cara, o melhor personagem, melhor coadjuvante e ela perde a relevância. Lógico, uma coisa irritante da personagem da Lois, e como eu digo, não era da Lois, era dos roteiristas, era aquela punheta de sabe ou não sabe que o Superman e o Clark são a mesma pessoa, que é uma das poucas coisas legais de Man of Steel, que é o fato da Lois sempre saber que o Clark e o Superman são a mesma pessoa. Isso eu gostei para caralho. E isso não faz tanta diferença para as histórias até então. Aquele lance que tem no seriado do Superman havaiano, lembra? Que o tempo fala, ah, eu sou o Clark Kent. Ele tira o óculos, eu sou o Superman. Põe o óculos, eu sou o Clark Kent. Cara, isso foi interessante, foi uma piadinha bacana, mas nos quadrinhos, esse lance da identidade do Superman nunca foi o ponto de apoio para o Superman. Nas antigas era, cara, nas antigas era. Ali no final de 80, início de 90, tinha muito isso. O pessoal, os roteiristas punhetaram muito nessa ideia do Superman ficar escondendo. Tanto que isso se reflete nos filmes do Christopher Reeve, que tinha isso da Lois descobrir, a Lois esquecer. A Lois descobrir, a Lois esquecer. Tipo, pô. Quantas vezes você já ouviu a expressão deu um branco? Agora já se sabe que o branco na memória pode ser combatido com outra cor, o vermelho. É que as frutas vermelhas têm um componente que ajuda a proteger o cérebro desses apagões. Cara, eu caguei pra essa ideia do óculos, né? Você dizer, porra, porque como assim as pessoas não percebem que o Clark é o Superman sem óculos? Pô, ninguém me reconhece se eu tirar o óculos. Não, tô brincando. Mas... Mas o lance, você tem que ligar a tua suspensão de descrença aí, né, cara? Ok, as pessoas não reconhecem, as pessoas não imaginam que o Superman tem uma identidade secreta, porque, porra, por que ele vai precisar de uma identidade secreta? Usar personagem só pra ficar punhetando identidade secreta é chato também, sabe? E por isso que eu gosto da personagem quando ela é retratada como a Lois, a investigativa, que vai lá, se mete no meio da briga pra conseguir a notícia. Sempre que tem alguma grande saga, principalmente de realidade alternativa, essas coisas em mundo catastrófico, a Lois normalmente é colocada na frente de batalha, ela é líder de resistência, sabe? Ela sempre tá no meio da confusão ali tentando resolver, porque ela é uma personagem heróica, ela é uma heroína sem poderes. Eu acho que ela reflete bem o tema do podcast, porque ela sempre foi retratada como uma personagem ativa, mesmo não sendo uma super-heroína. É o lance dela ser repórter, né, cara? O trabalho dela obriga ela a estar em cima, assim. Outro ponto que eu falo, que eles geralmente não trabalham direito, que é outro personagem que deveria ser trabalhado da mesma forma, que é o Jimmy Olsen, né? Muitas pessoas dizem, ah, mas tu gosta do Jimmy Olsen. Eu gosto por conta de algumas poucas histórias que eu vi do Jimmy Olsen, que eu achei interessante. Por exemplo, ele normalmente é sempre trabalhado como o bobão, como o abestalhado, que é o cara que é o amiguinho do Superman, que tem um reloginho e tal. Mas eu acho ele um potencial de fazer exatamente uma coisa do repórter fotográfico, do cara que, se você for ver, hoje em dia tem muitos trabalhos de repórteres fotográficos, que os caras estão no meio de guerras, os caras estão tirando fotos, fazendo batalhas e tal. E são lindos, são muito bem feitos, muito bem trabalhados. Então eles perdem a oportunidade de fazer, como um amigo meu disse, né? Eles perdem a oportunidade de fazer uma revista chamada Planeta Diário, onde eles fossem trabalhar isso, né? A questão da reportagem, das campanhas e tal. Tem uma revista, acho que é na época da Crise Infinita, o Jimmy Olsen vai investigar a existência, a origem do Guardião, né, que é um dos personagens lá de Metrópolis, que ele é uma versão meio Capitão América, só que no caso ele se perpetuou porque era um clonagem, né, eram feitos clones dele e tal. Que, se eu não me engano, até uma das ideias pro Capitão América, quando ia retornar, era que ele fosse um clone. E aí foi vetado, e aí isso foi utilizado depois pelo Jack Kirby. Não, se eu não me engano, o Jack Kirby quis fazer isso com o Capitão América, e o Stan Lee falou que não, porque aquilo ali era muito complicado, vamos fazer uma coisa mais simples. Ele ficou preso numa pedra de gelo. Exato. Foi o Kirby que criou o Guardião. Exato, exato. Sim, e aí... ele usou no Guardião o conceito que ele queria ter usado no Capitão América. Deixa eu só falar uma coisinha antes. Sobre o Jimmy Olsen, não dá pra levar tão a sério um personagem que era pra ser o sidekick do Super-Homem. Ele era o amiguinho, ele era a criança dentro da história, pra criança que estivesse lendo se identificar como era o... Na época, né? Eu tô falando hoje em dia, né? Hoje em dia ele não precisava ser mais o amiguinho ou o cara bobalhão, né? Ele podia muito bem ser um repórter fotográfico de fato, como a Lois Lane poderia ser uma repórter de fato, e ter histórias dele. Por exemplo, essa história que eu tô falando do Guardião, ele vai investigar, é toda uma saga, se não me engano são umas 5 ou 6 edições dele investigando a história do Guardião e tal, e aí depois eles cagaram tudo, porque botaram ele no meio da briga com o Darkseid e da queda dos novos deuses e tal, mas... Aquele super Jimmy Olsen que bate no Darkseid, né? Pois é. Antes da morte do Super-Homem, o Jimmy Olsen era exatamente isso, tanto que ele tá sempre em risco durante a morte do Super-Homem, porque ele tá indo tirando fotos do Apocalipse. Ele é realmente um repórter fotográfico. Até no final, quem tira foto da Lois Lane chorando com a capa do Super-Homem pendurada é o Jimmy Olsen. Agora, infelizmente também, né, tem que ver a questão exatamente de representatividade, a visão do repórter fotográfico é muito reducionista, né? Ele não é só o cara que tira foto, né? Ele devia ser o repórter fotográfico, um cara que investiga. Muitas vezes, principalmente se for um repórter fotográfico de guerra, ele investiga coisa, ele faz o trabalho realmente de repórter que culmina na fotografia, né? Geralmente os caras só confundem, é só o cara que tá ali pra tirar foto. Exatamente pela DC raramente focar nos personagens humanos dela, né, e não nos que usam capa e máscara, é que eles perderam, lógico que eles fizeram isso com Batman, mas com Batman, né, eles sempre fazem alguma coisa, mas eles perderam a chance, ou não estão perdendo a chance de fazer uma revista Planeta Diário, mostrando como é que é a vida de um jornal que tem que ficar noticiando as invasões alienígenas semanais, e um cara de capa que salva aviões, sabe, tipo, porra, isso é interessante pra caralho. Mostrar o por baixo do pano de Metrópolis, assim, a parte mais investigativa. É o que a Marvel fez com o The Pilsen, né? Que durou um ano, ainda de histórias. E era bem interessante o The Pilsen, né? A DC nunca aproveitou. Aproveitou, sim, de uma forma genial no gibi que lançou o Brian Azzarello e o Greg Rucka, que é o Gotham City contra o crime, que é o Gotham Central. O combate com ele se arrisca, ele não se arrisca com outros personagens. Foi na época que o Comissário Gordon se afasta, então você não tem aquele personagem conhecidão do Comissário Gordon, e o Batman aparece raríssimo às vezes. O Batman é citado, o Batman é alguém que tá perto, o Batman não interfere nas coisas. Então o Gotham Central ficou uma coisa genial, pena que acabou, cara. Eles mesmos foram desgastando, né, a revista pra... para acabar com a revista da editora, que eu digo. Porque ela teve quantas edições? Acho que ela teve uns 30 e poucos, né? Tu foi 12? Eu lembro de ler 12, as 12 primeiras. Porque é um arco fechado, tipo, fecha na 12ª. Ela teve 40 edições, pô. 40? Puta, eu só li 12, que bosta. Foi de 2003 a 2006. Teve um retorno muito grande. Aqui no Brasil ela saiu, se não me engano, toda. Saiu toda completa, toda a saga. Aqui foi o Silvio Santos que botou o nome, né? Que virou Gotham City contra o crime. É. Uma referência saudosista que boa parte dos leitores do quadrinho provavelmente não conheciam. Nova York contra o crime, né? Com seriado americano. Lá dos anos 70, 80, 90. Eu fiquei procurando assim, por Vicks no gibi e não achava. E aí botaram, né, Gotham City contra o crime, em vez de ser Gotham Central, que é a central de Gotham da polícia. Foi lá que surgiu uma das grandes coadjuvantes humanas dos quadrinhos, que é a Montoya, né? Não, deixe-me corrigi-lo, que ela surgiu lá em Batman Adventure, Batman Animated Series. Ah, sim, nos quadrinhos foi em Gotham Central, né? Já tinha surgido na série antes, assim como a Arlequina já tinha surgido na série antes. Mas a Montoya, ela foi muito calcada numa outra personagem que tinha no Superman, que eu não lembro o nome agora, que era uma agente... Meg Sawyer. Isso! A Mac que também era leve, que também era fodona, que ia pra cima, que também era leve. A Montoya é muito parecida com a Meg Sawyer, que ficou esquecida no gibi do Super-Homem. E que, se não me engano, foi pra Gotham depois. Eles transferiram a Meg Sawyer pra Gotham. Se marcar, as duas até colaram o véu. Não, eu acho que elas chegaram a namorar antes da... E agora a Montoya namora com a Batwoman, né? Mas eu acho que a Meg Sawyer e a Montoya chegaram a ficar juntas. Porque se só existem duas lésbicas num universo de histórias, elas têm que namorar em um momento, né? Assim, exatamente, agora tem três, né, então. É, pois é, você vê, né? Mais um personagem ali que podia ser interessante, que só aparecia em Smallville de vez em quando também na série. Mas é bem esse lance, assim, da dificuldade dos roteiristas em... De alguns roteiristas, né? Não vamos generalizar. De não conseguir trabalhar com o personagem humano e mantê-lo humano, sabe? Tipo, a Montoya teve que virar o questão, a questão. Aliás, existe questão. Uma questão. Só se for o Alberto, Roberto, que vou fazer uma questão. O seu nome é Alberto, Roberto, faça uma questão. Como você colocaria nesse perfil que você tá colocando a Amanda Waller? Ela já é super pra você, assim, ela já é levada pra um conceito? Eu acho que não, cara, porque ela é, ao contrário dos agentes da SHIELD, por exemplo, que a gente falou antes, os agentes da SHIELD são muito supers, né, cara? Eles são, porra, eles são os Batmans da Marvel. E a Amanda Waller, ela me passa uma coisa meio tipo uma personagem bem humana, que tem um cargo de poder, no caso, e eu acho ela extremamente interessante, sabe? Eu gosto de ler as histórias em que tem a Amanda Waller, porque ela é uma humana, uma pessoa, não uma civil, né, porque ela é, não sei se ela é militar, mas ela tem um cargo alto dentro da inteligência americana, só que ela não tem poderes, ela não sai na porrada, ela não usa máscara no máximo, ela dá uns tiros, tá ligado? Ela vai, pra mim, a Amanda Waller vai no mesmo estilo René Montoya ou Bullock, tá ligado? São personagens humanos que tem que, e o legal é que ela, como ela é uma pessoa que tá no poder, ela tem que lidar com a existência de super-humanos em outro patamar. Sabe, ela tem que lidar com a existência de super-humanos num patamar acima, ela tem que proteger a gente, os outros humanos desses seres humanos, isso, ou comandá-los, ou tentar organizá-los de alguma forma. Amanda Waller é uma personagem interessantíssima, cara. Pra que fazer uma lipoaspiração na mulher, cara? Pra mim ela tinha que ser a gordona mesmo, aquela, a tiazona gordona que bota moral, né, nos super-heróis. Uma outra história que conseguiu mostrar bem essa questão do impacto dos super-heróis no mundo humano, e a gente vai falar dos mesmos autores de novo, foi Reino da Manhã, né, com o pastor lá que segue toda, é o narrador da história em si, né, ele observa aquele cataclisma que o universo DC está, que é o Mark Waid também, né, e o Alex Ross, que é também Marvels. Eu acho que ali coloca bem o ponto dessa visão, né, do ser humano do universo DC, né, dos seres como deuses, onipotentes, que destroem cidades, e aquele ser humano observando isso tudo, tentando entender o que acontece, né. Assim, o pastor ali de Reino do Amanhã, ele é até fisicamente parecido com o fotógrafo do Marvels, né, cara? Pelo menos é a impressão que eu tenho. É o mesmo princípio. O Phil Seldon aparece na última parte do Reino do Amanhã. Ele tá dentro do bar Planeta Krypton lá. O Norman McKean, que é o pastor, ele é pai do Alex Ross, é baseado no pai do Alex Ross. Ah, é? Não sabia. Que interessante. Tem uma foto do Alex Ross abraçado com um cara que você fala, meu Deus, o cara saiu do gibi, não, é o pai dele. Ah, que maneiro. Na verdade, se a gente parar pra pensar, os únicos personagens que tem coadjuvantes relevantes dentro do universo DC são o Super-Homem e o Batman. Ah, então, lembra que eu falei do Steve Trevor, da Mulher Maravilha? Nas histórias do George Pérez, ele era muito relevante. Porque ele era humano no meio daquelas histórias de deuses gregos, assim. E ele era o contato, ele que trazia um pouco de humanidade para aquela deusa grega que veio parar na Terra. Então, pô, Steve Trevor tinha o marido da Moça Maravilha, como que era o nome dele? Esqueci. Dona Troy. Não, o nome do marido. Ah, não sei, mataram ele um tempo atrás, mataram ele e a criança. Parece quase o destino de todo personagem humano, assim, se relaciona. A não ser que ele seja muito icônico, ele acaba morrendo, se fudendo. Alguém lembra o que aconteceu com a mulher do Kyle Rayner? Foi parar na geladeira. É, a mulher do Lanterna Verde, a mulher do Átomo virou assassina, né? Uma louca psicótica, do Electron, quer dizer. Ou já bastou o Omelete fazendo confusão com os personagens. Aí você tem o Tio Duro lá do Capitão Marvel, que também foi deixado de lado. Não é um fato, cara. Tipo, me diz quem são os coadjuvantes do Hal Jordan. A Carol Ferris, que virou a Safira Estrela. Você tem a Carol Ferris, tinha a John Stewart, que depois virou herói também. E aí, quem são os coadjuvantes do Arqueiro Verde? Quem são os coadjuvantes do Flash, fora Iris? Não é trabalhado, é focado muito em herói, vilão, superpoderes, máscaras, futuro, presente, universos alternativos. O fato do calcado no pé no chão, assim, simplesmente não existe, sabe? A DC é um regime de casta. Os super-heróis só se relacionam com super-heróis. Quem que é namorado do Arqueiro Verde? Canário Negro. Canário Negro. No final das contas, os super-heróis da DC, eles são elitistas. São, eles são tipo. Eles são verdadeiras celebridades, né, cara? Você não vê a Débora Seco namorando com o tio da padaria. Você vê ela, Débora Seco namorando com o Roger, jogador de futebol. Famoso namorando com famoso. A DC, infelizmente, tem essa pegada. Eu acho que até no universo Vertigo, que é um universo um pouco mais separado, eu acho que não trabalha tanto os coadjuvantes, assim, né? Eu acho que é mais realmente também até a questão dos heróis. Eu acho que o Homem-Animal, por exemplo, que trabalhava mais coadjuvantes, mas era a família dele, né? Não era tanto outras pessoas fora disso. O Homem-Animal do Grant Morrison, apesar de ter aquelas viagens loucas, né, ele era um personagem bem, bem pé no chão, assim, e a família dele, tu parar pra pensar também, é o único personagem que a família do personagem tem relevância, né? Porque fora o Super-Homem, mataram os pais dele, daí eu não vou mais usar como exemplo, mas você não vê a família do, sei lá, Flash, assim, o Flash só tem a Iris, né, o Isis, não lembro como era o nome da... Mas tu não vê o tio do Flash, o primo do Flash, o irmão do Flash, sabe, não tem... Não, sem contar que no do Flash todo mundo é da família, né? Aí tem o Reto do Futuro, aí tem o sobrinho não sei de quê, o Flash e os filhos dele são poderosos e por aí vai. Essa mania, né? Quando, se é pro personagem ter filho, o filho tem que ir pro futuro e voltar adulto, né? É meio obrigatório. Superman adotou o Chris Kent lá, o Chris Kent foi parar não sei onde e voltou adulto. Criança tá proibido, porque ou então vai ser criança pra sempre, tipo o filho do Red Richards. Mas já que a gente voltou na Marvel, tem um coadjuvante que a gente esqueceu de citar, que eu acho importante, que é a Alicia Masters. Quem é a Alicia Masters na fila do pão, né? Bom, ela é filha de um vilão, né, do Mestre dos Brinquedos, do sei lá do que lá. Mestre dos Brinquedos do Batman. O Mestre Brinquedo do Superman, Toy Man. Homem dos Brinquedos. É um filme de terror que é Mestre dos Brinquedos. Walter Wingfoot, que era o namorado da mulher Hulk. Fudeu, já deu, né? É porque eu acho o seguinte, cara, tanto na Marvel quanto no DC, o grande problema é isso. É conseguir dar destaque pra personagens que não são supers num universo de supers, tá ligado? Tipo, não vou dizer incompetência de roteirista, porque quem sou eu pra dizer isso, né, cara? Eles não conseguem, não gira, não tem interesse da editora em que esses personagens tenham destaque, então a gente fica só vendo gente fantasia de carnaval pulando pra lá e pra cá, e os humanos são só ali pra... dando colateral. Então, pra encerrar a partida, são as considerações finais, então, sobre esses universos, pra quem também tá pensando em criar um universo de super-heróis, de pensar também na questão dos humanos em si, né? Eu queria que o Moura desse suas considerações finais, então. Minha consideração final vai ser terminar dizendo que a DC podia ter feito o seu próprio Marvels, tendo Jimmy Olsen como protagonista. Seria o DC's. DC's. Ah, dava pra fazer, cara, os principais grandes eventos da DC sob o olhar da câmera trépida de Jimmy Olsen, teria sido legal, mas agora, se fizerem, eu quero parte da ideia agora. O Jimmy Olsen já tá num patamar que ele podia ser o ter estagiários, né, cara? Ele nem se ele tem. Depois de 70 anos de história. Não, ele teve. Muita coisa ficou pra trás. Na época da morte do Super-Homem, antes da morte do Super-Homem, o Jimmy Olsen tinha estagiário. O Jimmy Olsen já não era mais só o Freela. Ele tinha uma relevância legal. Ele era um repórter investigativo e tal. E isso foi indo, caindo, caindo. Ele voltou a ser o Superman Spawn. E você, Modesto, suas considerações finais aí sobre o tema de hoje? Então, eu quero primeiro fazer uma retratação, porque eu lembrei de coisas relevantes que o Frank Miller fez com o Demolidor, que foram muito boas, e por conta dessas coisas relevantes que ele fez com o Demolidor, os coadjuvantes do Demolidor, pra mim, são os melhores que tem na Marvel até hoje. O Demolidor é um exemplo de histórias que sabem retratar as pessoas que estão em volta, e que as pessoas em volta são relevantes. É que talvez o Demolidor seja o personagem mais pé do chão das duas editoras, sabe? Mas é justamente pelos coadjuvantes que ele fica tão pé no chão. Sim, e é porque raramente se enfia o Demolidor numa saga cósmica em que ele tem que dar porrada no Thanos, pedir que um deus gigante junte dois planetas, sabe? Mas fizeram essa merda com o Demolidor na época do Shadowland, que ele se afastou de todo mundo, virou líder do Tentáculo. Mas ainda assim, ele não virou, tipo, ele não conheceu o filho dele do futuro, nem, sabe? O filho do Demolidor seria cego ou teria câncer por causa da radioatividade do pai dele? O pai dele é radioativo? Sim, ele ainda emite radiação. Porra, deve ser. Então, todos os personagens da Marvel emitem câncer, né, cara? O Homem-Aranha, o Hulk, o Demolidor, todo mundo emite então, radiação. Mas, a Betty Ross não morreu de câncer numa época no gibi por causa do Hulk ter contato com o Hulk? O bom de quadrinhos é falar, ela não morreu uma época. Os quadrinhos você pensou na vida real isso? Na vida real seria ótimo, né, cara? O cara tá sumido, não andei morto aí uma época. Você vira pro outro assim. Você sabe quem é que andou morrendo esses dias? Cara, assim, mano, de novo? Fantástico, seria só os reboots, né, cara? Você, de tempos em tempos, voltou como? Rebotava. Não, parece. Mas ele voltou? Já voltou, voltou. Parece que deve, na realidade ele voltou. Ele voltou, mudou só um pouco a cor do cabelo, né? Agora tá um pouquinho mais magro. Voltou o cabelo dele é comprido, velho. Tem mullet. Mas então, Mudou, então você fez a sua retratação e qual a sua consideração final, então? Justamente que o Demolidor é um personagem dos mais bacanas sempre, ever, por conta dos coadjuvantes. Os coadjuvantes é que fazem o Demolidor ser um personagem tão interessante. Homem-Aranha é um dos queridos por todos justamente porque os coadjuvantes são interessantes. Não só porque ele é amigo da vizinhança, porque as pessoas que estão à volta dele fazem ele ser um personagem mais interessante. E que permite história, né? Então pra você, jovem leitor, a lição de moral de hoje é: você pode ser o herói da sua vida, mas dê valor aos coadjuvantes que estão em sua volta. Seja uma salva de palmas para o senhor Marcelo. Borde essa frase do Marcelo num pano de prato e venda na feira no domingo. É, faça com o que a gente não faz, vendo as coisas. E é assim, com essa filosofia barata de podcast que nós terminamos hoje. Esperamos voltar, mas esperamos que não demoremos tanto pra voltar. Bom final de semana pra vocês e... whatever! Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.